cafecinha. Vamos passear por todos os lugares onde existe o amar. Com você sempre afirmo sem pensar. Me emociona, fala, fica até senha. Como você pode fugir de mim? Fala, fica até senha.